procurando amor onde não tem. Tá tentando tirar leite de pedra. Essa relação não te convém. Nada que ele faz te interessa. Tá rezando pra ele não comparecer. Tá rezando pra ele te fazer raiva. Tá fazendo pra ter confusão, já que sua intenção é amanhecer aqui no meu colchão. Quem é que faz o seu corpo suar? A bolinha do olho vira sou eu. Por isso meia-noite o seu amor é meu. Quem é que faz o seu corpo suar? E a bolinha do olho vira sou eu. Por isso meia-noite o seu amor é meu. Onde não tem, tá tentando tirar leite de pedra. E essa relação não te convém. Nada que ele faz te interessa. Tá rezando pra ele não comparecer. Tá rezando pra ele te fazer raiva. Fazendo pra ter confusão, já que sua intenção é amanhecer aqui no meu colchão. Quem é que faz o seu corpo suar? E a bolinha do olho vira sou eu. Por isso meia-noite o seu amor é meu. Quem é que faz o seu corpo suar? A bolinha do olho vira sou eu. Por isso meia